adianta, pois até quem era santo foi crucificado na cruz. Pra Judas, a carnificina continua. Só que Brutus, até tu, não, arquivo morto, sem pra quem pedir socorro, no pânico se vai. É demais, é demais.